Você já me procurou, por muitas vezes tentou, como cego na multidão que procura o seu caminho, mas sozinho nada encontra. Quantas vezes eu te chamei e você não entendeu? Se você parasse um pouco e ouvisse a minha voz, te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado. Te procuro e você por tantos lugares buscou, mas nunca entendeu que eu sempre estive perto de você. Eu te escolhi, quero te conquistar, te mostrar o verdadeiro amigo. Se você parar e ouvir a minha voz,